localizador X-Ray, objeto 5890. Objeto 5890, completa aproximação, chame torre 198, décima meia. 186, objeto 5890. Continua a aproximação, reporte visual com campo. Informa que as aeronaves estão avistando a 1000 pés de teto. A pista encontra-se molhada, o vento agora é de 1 a 7 graus com 5 nós. Reporte quando visual. Bota na visual, objeto 5890. Datan, no solo 20, livra direita 121, decimal 9. Direita 1219, 3560. Solo Salvador, 3560, livrou no 3560, autorizado o táxi para o portão 09. Táxi até o portão 09, 3560. Salvador, voo no 7613, com informação eco. Voo no 613, autorizado Brasília, nível 360. Apeso Luno 7, decolou da pista 10, curva direita, saída gole, transição ao fito, controle 19.35, torre 18.6, transponda 5425. Objeto 5, faz você, desça até nível de voo 050. 050, F-72. Deita, saída gole, upper do 17, aerosia, transição ofício. Controle 19.35, 14.60, transponda 5425, voo 16, 17. Correto, chame pronto para acionamento. Para acionamento. Boa noite, 84, aguarde transferência de comunicações. Mais, 84. Minha posição no Taxi Hotel, chame a torre em 1.8.6 para autorização de cruzamento. Livre pouso na 10, o vento é de 1.70 graus com 5 nós. Dentro das condições, baixar de travado visual prossegue, objeto 5810. Força Aérea mantém a posição e aguarda. Voo 1884, complete aproximação, chame torre 1918, décima meia. 18, até daqui a pouco, boa noite, 84. Torre Salvador, muito. Boa noite, 1884. Tá uma mini-mini de duna. Boa noite, 84, reporta marcador externo, continue a aproximação. Reporta externo, baixa chegada, boa noite, 84. Força Aérea 5919, após a passagem do tráfego da web, está autorizado o cruzamento da 1028. Prossegue via Alfa, me chamando no ponto de espera quando pronto. Ô, Torre, poderia confirmar as condições do campo, voo 1884, chove no momento? Negativo, a pista tá, acredito que úmida, o vento é de 1.70 graus com 6.29 e as aeronaves estão avistando aproximadamente 1000 pés. Ciente, está 3 milhas aí de serra. Boa noite, 84, manhã. Ciente. Boa noite, eu estou 3603, informação ECO. A autorização de tráfego, Guarulhos. Boa noite. Autorizado Guarulhos, nível 340, via Peruíque 50. Saída Bael, Leda. Ildes. Confirmo, Dael, Leda, Bidev. Controle 119.35, torre 118.6, transponda 5423. 218. Leda, Dael, Leda, Bidev. 5423, transponda 193586. Então é 3603, chamará para o despegue caçamento 97. Correto, chame, pronto. Saulo, Salvador, WebJet. Salvador, Objet 5811, Livran. Autorizado táxi para o portão 10, Pati 1. Alguém de 10, 5810. Passando em DCR, baixado, checado. Boa noite, 84. Boa noite, 84, reporte visual com campo. Reportarei, 84. Controle Salvador, boa noite, Azul 4070, gente da ECO, conduzida para 150. Azul 4070, acende identificação, autorizado chegada à mar e desça de nível de voo 060. Avistou, boa noite, 84.000. Boa noite, 84, livre pouso na 10, 170 graus com 5 nós. Tem, livre pouso, boa noite, 84. Azul 4070, desça até nível de voo 060. Objet 5723, desça para 2000 pés QNH no 012. Número 12, desça até 2000, web 5723. Centro Salvador, é Azul 4070. Azul 4070, desça para o nível 060, na altura de mar para a chegada mar. 060 para o Edmar, para chegar a Mari, Azul 4070. Controle Salvador, boa noite, TAN 3662, informação ECO, passa 210. TAN 3662, acende identificação, autorizado chegada a Mari, desça nível de voo 070. 070, chegada a Mari, TAN 3662. Controle Salvador, autoriza Azul 4070. 70, direto para o Adituna ou liberar velocidade? Azul 4070, negativo, mantenha o perfil da chegada, desça até nível de voo 050. Mantenha o perfil 050, 4070. TAN 3662, desça até nível de voo 060. Entendido, 060, TAN 3662, confirma. Afirmativo. 060, 3662. Ô, controle, boa noite, 84, arremeteu, isso tá. Boa noite, 84. Retração para final em LS, curva esquerda, proa 360. Proa norte, pela esquerda, com 884. Complete aproximação, chame torre 198.6. 5723, autorizado, final do procedimento ILS Exxon, pode avisar o localizador. Entendido, está livre LS, vamos reportar estabilizado no localizador web 5723. Salvador, já 3858, informação é. Vem para o controle, Salvador. Altana 3858. 3858, acendo identificação, via chegada a mar e desça nível de voo 070. Quem não copiou, vai tentar outra frequência, TAN 3858. TAN 3858, copiou o controle agora? Passo 070, reduz a velocidade para 250 nós. Azul 4070, 250 nós. TAN 3662, reduza para 250 nós. 250 nós, TAN 3662. 3858, controle. Curve A. Esquerda, proa 280, limitado pelo QD Mike 130 de Simbra. 10280, limite ao QD Mike 130 de Simbra. Vou no 884, obrigado. Ciente. Estou chegando na chegada Mari, desça até o 070. Trole 119-35. As condições pelo TIS. Adoro, 5298. 5298, continua a aproximação, reporte visual com campo, informo que as aeronaves que estão prosseguindo para pouso avistaram a 1000 pés, reporte quando visual. 5298. Subida até 190, saída pouca, foi saída 5919. Está avistando. 5218, livre pouso na 10, o vento é de 160 graus com 5 nós. 5218. 0, descida para 3000 pés, confirma o ajuste? O ajuste 10, 12, reduza para 220 nós. 220 nós, 10, 12, ajuste. Webjet 5723, confirma estabilizado o localizador? Ainda negativo. Agora sim, estabilizado. Webjet 5723, passando na posição do Dona, chame torre, 18, décima meia. 18, meia, obrigado, bom trabalho. Torre, salva, do. Boa noite, Web 5723, estabilizando, baixou, travou. 5723, continue a aproximação, aguardando a pista livre, reporte quando visual com campo. Informe que as aeronaves estão avistando a 1000 pés. Ok, reportará avistando. Azul 4070, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, limite ao localizador. Mantenha presente proa, limite localizador 4070. TAN 3662, desça para 4000 pés, QNH 1012. 4000 pés, 1012, TAN 3662. 1298. Estou em Salvador, o gol 16113, está no 1 para pushback acionamento. Autorizado, acuse pronto pro táxi. Chama lá para o Torrax, 1-6, 1-3. Alô, Salvador, boa noite, o PP 529 livrou a pista. Boa noite, autorizado táxi para remota 1-4, pátio 1, chame antes da Juliette. Ok, para remota 1-4, vai chamar da Juliette, 529. Imito aqui, Demark, 130 de Simbra. 130 de Simbra, azul 4070. Azul 4070, informa que o tráfego que precede 1:09 rumo sudoeste, mantendo 2.000 pés, a um Boeing 738 da Gol. Azul 4070, sentido tráfego. Visto 1.000 pés, o Web 5723. Livre pouso na 10, o vento é de 1.70 graus com 4 nós, Web. Livre pouso, Web 5723. Obrigado, valeu. Tá reduzindo para 1-80, azul 4070. Desça nível 050 e troque agora para 1935, caso contrário, retorne esta. Chamará até 623. Tráfego ainda está aproximadamente 1 minuto e meio para passar a sua cauda. Aguarde-o e após a passagem está autorizado. 3603. O Trip está agilizando aqui o táxi. Ciente, Trip. Santo 3858, desce até nível de voo 050, prossiga na chegada Mari. 50 na chegada Mari, Santo 3858. Santo 3662, desce para 3.000 pés, QNH 1012. 3.000 pés, 1012, tá 3662. Livre da restrição em SAP, 3662. Santo 3662, livre. Gente, restrição de altitude e velocidade, 3662. Coloque a 3 milhas do Índia Serra, gol 1884. Gol 1884, completa de aproximação, chame torre 1-8, décima meia. 18-6, obrigado. Foi mais uma vez, gol 1884, 2 milhas e meia do Índia Serra. Gol 1884, vamos para prosseguir para pouso. Continue a aproximação, reporte marcador externo. Vamos ver se agora a gente pousa, gol 1884. Com certeza. Obrigado. 5723 da Web no solo aos 37, livra direita solo no 21 decimal 9. Direita solo 19, 7, 7, 5723, autorizado táxi até antes da Juliette. Táxi antes da Juliette, é 53. Para a aproximação final. Muito obrigado, Igreja. Boa noite. Nada, valeu. Autorizado, 3603, inicial pushback no momento. Dado no localizador. Azul 4070, reduz a velocidade para a aproximação final e chame torre 1-8, décima meia. O azul 4070 já está reduzido para a velocidade de aproximação, torre 18-6. TAM 3662, desça para 2.000 pés, autorizado, final do procedimento ILS X-Way, repórter estabilizado no localizador. Assente 2.000 pés, autorizado, procedimento ILS X-Way, TAM 3662. TAM 3858, desça para 3.000 pés, QNH 1012. 3.000 pés, 1-0-2, 3.0, continua a aproximação, reporta marcador externo, baixado, travado. Reportará 4070. Visual, 1-8-8-4. Livre pouso na 10, o vento é de 1-8-0 graus com 5 nós, 1-8-8-4. Livre pouso, 1-8-8-4, na 1-0. Tem nenhum força aérea para esperar não, né? Não, senhor. Obrigado. Solo, gol 1-6, 1-3 para o táxi, 73 a bordo, alterna com 5, 4 horas e 12. Pafatango, Isque, Kilo, Zulu, acione identificação. Ponto de espera da 10, transferência na 613. O MGET 5723, autorizado ingresso, portão 05. Autorizado ingresso, portão 05, MGET 5723. Após PUCA, autorizado, vá direto. Foi 05999, autorizado direto na Natal. Papatango, Whisky, Kilo, Zulu. 67 milhas, nordeste do Verde Salvador, contato, radar. Mantenha na proa do VR, aposta para descida. Pista livre, informe que as aeronaves estão avistando a 1000 pés. O vento agora é de 1 a 70 graus com 5 nós. Azul 4070, ciente. Torre, o gol no meio, 1 a 3, ponto de espera da 1 a 0, visual com tráfego. Gol no meio, 1 a 3, mantém o ponto de espera e aguarde. Mantém o ponto de espera, aguarde, 1 a 3. Tangos, Kikilo, Zulu, foi na proa de bonde para a chegada a bonde. Kikilo, Zulu, reporte para a descida. 4. Solo, o Web 5723. Do Siga. Pessoal, dando a chamada aqui no 4. Direita, Solo, no 219. Direita, 219, grato, boa. Boa noite, 84. Boa. Agora, obrigado. Tudo bem. Zero na final, 2 milhas. 4070, vento de 170 graus com 5 nós, tem livre pouso na 10. Livre pouso, azul 4070. Kilo Zulu informa que Salvador opera instrumento, 8 mil pés de teto, 1000 pés de visibilidade. Sobe LF, 3362. Com pé de aproximação, chame Torre, 1 no noite desse momento. Torre, 1 no noite, 3362. Batendo 50, 3858. TAM 3858, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS X-Way, reporte habilitado no localizador. 2 mil pés, autorizado ILS X-Way, vai reportar para 3662. Salvador, boa noite, TAM 3662, final da pista 1-0. 3662, reporte marcador externo, baixar travado. Sim, TAM 3662. Estou jogando no 613, pronto, ponto espera. No 613, não tem ponto espera e aguarde. Guardando, lembra, autorizado táxi, ponto de espera, pistão no zero, tá? 3603. Ponto de espera no zero, 3603. Equipe frequência, 125 decimal 45, alternando 126 decimal 85. Força aérea 5909, chama centro Recife, 12545, alterna 12685. Continua a aproximação, reporte visual com campo. Informe que as aeronaves estão avistando a 1000 pés. Sim, acho que 3662. Do 4070, confirme as condições da pista, se está úmida, molhada, enxuta. Fica. Confirma, tá bom? Azul 4070, a pista molhada. Ciente, obrigado. Seu portão 08, mantenha a posição antes da taxa de Juliette. Portão 08, mantenha a posição antes da Juliette, azul 4070. Se aproxima da Juliette, boa noite, 84. Som. Vai mantendo a Juliette, boa noite, 84. Salvador, são 3662, visual, pista no zero. 3662, tem livre pouso na 10, o vento é de 190 graus, com 5 nós. Autorizado, pouso, pista no zero, tá 3662. Papá Romeu Bravo, Charlie Oscar, formação Eco. Papá Romeu Bravo, Charlie Oscar, sendo identificação. Autorizado chegada a bom, senhorita, até nível de voo 090. Chegada a bom, senhorita, para o 090. Papá Romeu Bravo, Charlie Oscar. Gente, 84, prosseguindo para 08, então, boa noite, 84. Para o 06. Ah, corri, 06, então, obrigado. Azul 4070, ciente, prosseguirá para o portão 08. Afirmo. Portão 06 está dando indicação de ocupado aqui agora, gol no 884. Quando se aproximar do portão, me informe se está ocupado realmente ou se está livre. Ah, está livre, o gol está visual já, gol no 884. Positivo, então o sistema está me informando errado aqui, obrigado. Gente, o que está ocupado é o 5 com o FGT. Ah, tá, obrigado. Nada. Passando a posição do Una, chame Torre 198, décima meia. Torre 186, 3858. Duas, 3858, 2 milímetros. 3858, continua a aproximação, aguardando a pista livre, reporte marcador está. Passarança, 3858. Da 3662 no solo aos 46, livra a direita solo no 21, decimal 9. Solo Salvador, tá 3662, sem grau, táxi eco. Autorizado táxi, portão 03, Pátio 1, via Índia. Quefente 03, via Índia, tá 3662. Continua a aproximação, aguardando pista livre, reporte visual com campo. As aeronaves na aproximação avistaram a 1000 pés. Ok, obrigado. No meio, no 3. Decolou agora os 47, 119.35, a frequência do controle. 19.35, vão menos 3. Salvador, é o gol 16.13. Gol 16.13, contato radar na decolagem, suba até nível de voo 360, saída gole. 360, gole, gol 16.13. 3.85, sem livre pouso na 10, o vento é de 90 graus, com 1.13. Dado o pouso, pistas no 0, 138.